5. Capítulo 22. A resposta. Em 1970, estava sentado em nosso apartamento, lendo o jornal, quando vi uma notícia sobre um ex-capelão que daria seu testemunho em uma igreja em Durban. O artigo contava como este capelão servira na Segunda Grande Guerra com uma unidade do exército sul-africano em um lugar chamado El Kantara, no Egito. El Kantara, falei comigo mesmo. Esse é o lugar onde eu estava quartelado. Olhando de novo o nome do homem e reconhecendo, quase saltei da cadeira. Joyce, gritei. Olha aqui. O que é? Ela perguntou, entrando na sala. Veja esta notícia no jornal. Lembra-se do que lhe contei sobre um capelão que se recusou a me ajudar no Egito quando eu estava enfrentando meu problema com a bebida? Você se refere a um capelão com quem você tentou conversar após sua volta da Terra Santa? Sim, esse mesmo. Essa notícia é a respeito dele? Exatamente. Parece que ele foi salvo. Ele dará seu testemunho em uma igreja em Durban. Bem, e isso não é importante? Você vai até lá para ouvi-lo? Bem que gostaria, mas é uma viagem muito longa. Acho que vou escrever ao velho maroto. Duvido que ele se lembre de mim. Então peguei pena e papel e comecei a escrever. Capelão, comecei. Quero que se lembre de 1942, quando você estava quartelado no deserto em um lugar chamado El Kantara. Se você se lembra, um jovem soldado procurou. Eram 5 horas e a cantina acabara de abrir, e ele queria falar a você sobre sua alma. Você disse que não tinha tempo e entrou na cantina para tomar seus drinks. Capelão, prossegui. Eu sou aquele jovem soldado. Acabo de ler no jornal a notícia sobre sua reunião em Durban e apenas desejo que você saiba que fui salvo. Eu me converti pelo poder de Jesus Cristo. Em seguida, alonguei-me, contando-lhe algumas das coisas emocionantes que haviam acontecido comigo desde minha conversão. Junto com a carta, enviei-lhe um dos meus livros. Alguns dias depois, recebi uma bela carta. Oh, quanto agradeço a Deus por sua salvação, dizia. Você jamais saberá como aquele incidente me perturbou esses anos todos. Estava sempre, sempre lembrando como falhei com você na hora de sua necessidade, e minha consciência me perturbava terrivelmente. Cheguei a pensar que jamais teria alívio do terrível peso de culpa, mas então a sua carta chegou. Oh, como ela foi doce para a minha alma! Afinal, o peso foi retirado. Quando mostrei a carta a Joyce, ela disse: Você sabe, Bob, não existe um só momento sombrio quando você realmente confia em Jesus. Eu diria que não, repliquei. É pena que muitas pessoas não compreendam isso. O mundo está cheio de gente que anda à procura de emoção e aventura. E eis que nós tivemos mais emoção em tão poucos anos seguindo a Cristo do que muitas pessoas tiveram em sua vida inteira. Bem, as pessoas ficam confusas, continuou Joyce calmamente. As luzes brilhantes do mundo, a música barulhenta e os copos de vinho as fazem pensar que essas coisas são tremendamente emocionantes. Mas nós sabemos que o vinho novo é melhor, não sabemos? Claro que sim, ela exclamou. Eu não voltaria àquela velha vida nem por todo o ouro do mundo. E não obstante, tivemos nossos problemas. Criamos 9 filhos, sem ter uma renda fixa e sem nunca saber como pagar o aluguel do mês. Você está ciente de que na última semana, pela 236ª vez, você me perguntou: Como vamos pagar o aluguel? Aí vai você de novo, controlando a conta. Ela riu. Contudo, a coisa admirável é que nunca nos atrasamos uma só vez em todos esses 21 anos. Bem, é isso o que torna emocionante a vida cristã, eu disse. É ter grandes problemas e observar Deus resolvê-los a seu próprio modo. Naturalmente, muitos cristãos não veem os milagres que nós vimos, ela observou. As igrejas estão cheias de pessoas que vivem uma vida monótona, enfadonha e que dificilmente chegam a ver um milagre. Eu gostaria de saber por quê. Existe apenas uma resposta para essa pergunta, repliquei. Não acontecerão grandes coisas enquanto a pessoa não se dispuser a correr um risco com Deus. Eu acho que o risco pode parecer grande demais para certas pessoas, ela comentou. Concordo, falei. Mas depois que a pessoa constata que a palavra de Deus é inteiramente digna de confiança, já não lhe parece um risco.